programa seguir com dolosos escalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um KN News Science. Hoje, quinta-feira, dia 11 de abril de 2019. Qual que é a notícia dessa vez, Gregório? Olha, eu tô meio arrependido de passar notícia aqui, que eu esqueci o quão zoada ela é. Humanos e golfinhos têm um clitóris surpreendentemente semelhante. Aí eu chamo o cara de furry, porque ele gosta da Felícia, e ele reclama. Não, as coisas são completamente diferentes. Completamente. Eu tô vendo o que, que você guarda seus interesses aí, meu amigo. Você tá eu tô vendo o que, que você aqui pesquisa no seu Google, meu amigo. Isso aqui é científico. 100%. Tudo isso é científico. É que nem aquela mulher que masturbava o golfinho no zoológico. Ciência. 100% científico. Por isso que deve ter dado tão certo, né? Porque é bem parecido. É, percebi. Então vamos parar de falar sobre isso antes que a Polícia Federal venha aqui em casa. Na sua casa, né? Porque eu não fiz nada. E eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E este é o KN News Science. Está no ar mais um KN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Olha só que legal. Os golfinhos são mamíferos inteligentes e voltados para a família. Rapaz. São mamíferos 100% família. Tradicional. Muito parecido com o humano. Deve comprar na sex shop. Deve comprar em sex shop também. Pois é. E um novo estudo publicado em breve sugere que compartilhamos mais do que apenas estruturas sociais com nossos amigos cetáceos. Bem, pelo menos metade de nós. Entendi. Apresentando a descoberta hoje no Encontro Anual da Associação Americana de Anatomistas. Associação Americana de Clítoris de Golfinho. Os pesquisadores determinaram que o clítoris de um golfinho é notavelmente semelhante ao de um humano. Caramba, eu não quero nem saber o que tinha portado esse estudo. Tantos acontecimentos. É, mano, o que que pensou, tá ligado? O cara tava lá com a namorada, tendo aquele chabalazona no colapaco. Aí tava lá, ao mesmo tempo ele tava lendo o livro de anatomia dos golfinhos, aí ele olhou pro um, olhou pro outro, olhou pro um, olhou pro outro, olhou pro um. Falou, eita porra, aí foi lá e fez um congresso sobre isso. Exatamente. E assim, como a maioria de nós, mulheres golfinhos podem até sentir prazer sexual em sua excitação. Ah, não queria saber sobre isso. Todas as fêmeas dos mamíferos têm um clitóris, mas existem poucos estudos que analisam a funcionalidade do clitóris para ver se ainda bem, é, né, para o prazer real da fêmea. Disse a autora do estudo para Dara Orbach, a IFL Science. O que é incomum sobre o cetáceo é que eles copulam durante todo o ano, mesmo que não possam engravidar durante certas partes do ano. Para determinar o objetivo deste sexo durante todo o ano, Orbach, com a autora Patricia Brennan, analisou 11 golfinhos que morreram de causas naturais, criando tomografias 3D, dissecando os animais, a fim de caracterizar a morfologia do clitóris e, finalmente, criando uma histologia dos diferentes tecidos para vê-los em diferentes cores e padrões. Essas profissões... Biologia. O que realmente nos surpreendeu, mas que é o que encontramos, parece ser feixes de nervos que são muito grandes e muito abundantes. Olha aí. Disse Orbach, acrescentando que os feixes de nervos aqui parecem diferentes do que nas outras partes do corpo. Apenas o tamanho desses nervos e a abundância são realmente surpreendentes. Se eles têm esses feixes nervosos, então podemos imaginar que é onde os sentimentos e sensações estão passando pelos nervos. Aí. Ah, entendi. Especificamente, os pesquisadores observam que os golfinhos têm um capuz no clitóris, onde esses tecidos eretem e se fundem de uma maneira semelhante ao humano. Olha que interessante. Em ambas as espécies, o tecido erétil é maior que o capuz, sugerindo que o clitóris se expande quando sua sensibilidade aumenta. Ah, que ótimo saber disso. Ah, você que tá imaginando aí, o ouvinte tá na boa. O ouvinte tá na terra maravilhosa do sexo. Exatamente. Entre quase peixes, mas não peixes, porque são mamíferos. Não me lembro daquele filme A Forma da Água. Nossa, puta que não. De forma semelhante às mulheres. As mulheres excitadas, a enquanto a pele sobre o capuz contém feixes de nervos que podem aumentar a sensibilidade e, como tal, prazer, assim como um clitóris humano. Estudos sugerem que o sexo pode contribuir para a ligação social dos golfinhos. Olha que... Nossa! Da mesma forma que para outras espécies de mamíferos com cópulas durante todo o ano, como humanos e bonobos. Olha aí. onde o sexo também é prazeroso para as fêmeas, e muitas vezes através da estimulação clitoriana. Também parece que os golfinhos na área de garrafa sabem algo que não sabemos. Olha aí, eles vão mostrar o ponto G para as pessoas? Olha aí. O clitóris está posicionado centralmente na barriga do golfinho. Caramba, que... olha como eles são espertinhos. Não fala isso, por favor. Isso significa que durante a cópula é muito provável que seja em posição de ser estimulado pelo órgão genital masculino. Não consigo pensar em nenhuma posição em que o órgão genital masculino não esteja em contato com o clitóris durante a cópula. Olha aí, disse o Robart. No entanto, os pesquisadores observam que não encontraram evidências de um bulbo vestibular, uma área de tecido erétil sensível que circunda a abertura vaginal em humanos e contribui para o orgasmo. Muito pouco se sabe sobre a morfologia reprodutiva feminina na maioria das espécies de vertebrados, diz Orbat. A pesquisa de sua equipe fornece uma estrutura comparativa para explorar outras funções do sexo que podem não ser exclusivas dos seres humanos. O ser humano cada vez mais comum, né? Mais padrãozão. Uhum. Ele antes era o diferentão, agora ele não é tanto, ele está cada vez menos. Os seres humanos que conhecemos estão realmente interessados em cópula. Temos um interesse inato em experiências copulativas. E é uma tendência de antropomorfizar animais, que não é necessariamente justificado. Disse o Abate. Quanto mais entendemos sobre eles, mais podemos nos relacionar e mostrar compaixão. Ele acabou de falar mal de Furry, é isso mesmo? Caramba, exatamente. E ele disse assim: é sexo, são golfinhos carismáticos e é emocionante. Com esse final maravilhoso aí, eu acho que pode acabar aí sem falar nada. É, realmente, eu gostaria de me despedir nesse momento. Quer fazer alguma objeção? Quer fazer alguma objeção? A objeção eu já fiz, né? Eu acho que o final aqui, eu acho que ele é a chave de ouro pra todo esse texto, cara. E eu gostaria de recomendar que as pessoas não pesquisassem isso, porque eu na pesquisa aqui sobre o tema, eu acabei de ver que o japonês, ele realmente vai além. Curte um golfinho. Porque não só tem a questão do golfinho, mas tem yaoi com golfinho. Com golfinho? Com golfinho. Então eu tô minimamente triste. Eu acho que o mundo já deu o que tinha que dar. Tem que acabar. Foi longe demais. A gente vai ficando por aqui. Boa noite. Falou.